1-2, autorizado da colagem, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Bom dia, Planeta Amador, com 1230. 1230, bom dia. NH1-0, 2-0, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando. Autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Lindo 1-0, gol, 2-0. Oxené 63, 1-2, decolado aos 2-1, chama em controle Salvador em 1-2-0, décima 8. 2-0-8, bom dia. Salvador, bom dia, Xené 312. 312, contato radar, saída Fuca, Submateu 350. Fuca 350, 6312. No solo aos 2-4, livre via Fox, chame solo 1-2-1, décima 9. 2-9, boa. 271, que eu posso dizer? Do 271, Liga Leste, chama a torre 1995. 297, graças. Bom dia, 2171, gol. Gol 2171, NH1021, tráfego avistado, autorizado por pouso, pista no 0, vento 130 graus, 11 máximo. Repórter, 2171. Agora é 3304, bom dia. Mantém ponte de área piscina 0. Após passagem do tráfego que pousa, o 737-700 está bom. Autorizado, né? Mantém ponte de área piscina 0. Já foi a passagem do 737 vai bom. Além manterá 1-0-3-3-0-4. Solo 31, libere via Fox, chame Solo 121, décima 9. Via Fox, 219, igual 217. Autorizado decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós. 2304, decolada aos 33, chave controle Salvador em 120, decimal 8. Tá, 3304, bom dia. Autorizado decolagem, pista no zero, vento, 130 graus, 10 nós. 63. Decolado aos 28. Qual é só? 38. Chame o controle 120, décima 8, bom voo. 308, obrigado. Controle TAM 363, decolou. São voando. Controle OTAN 363, continua a direto do Salvo da presente. OTAN 363, direto do Salvo. Direção. Chamei Recife, agora é 128.8, altera 126.0. Tá, 3304, bom dia. Azul 9244, chame Centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.660, azul 9244, uma boa, chefe. 110 agora, poderia levar uma ótima? Na zona centro Recife, na frequência 128.35, altera 125.1. Alexandre, eu estou em 1895. Genéia 250, tráfego avistado, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 1-9. Repouso, Genéia 250. Genéia 250, o solo é o 52, livre via Fox, chame solo 121, décima 9. dia. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. 9187, bom dia, autorizado, alinhado e decolagem 10, vento 140 graus, 10 nós. Observem a rolagem do 320 da TAM, após autorizado a linha de manutenção zero. Decolado ao 03, chame controle Salvador em 120, décima 8. 208, muito obrigado. Controle Salvador, bom dia, tá, 9187. Bom dia, 9187, contato radar, foi da Arboruno, submantendo 360. 360, autoriza Árvore, já presente? Direita, direto Árvore, 9187. Direto Árvore, 9187. Da PUC-Jamba, com a senhora, tá aí. Engenheiro Lampros, zero no contato com o radar. Sobre mantendo 250 na saída PUCA. Sobre mantendo 250 na saída PUCA, Lampros, 08. Azul 2780, bom dia. Presente, voo posição Itapu para a chegada do Mediolan. Reporte no ideal da descida. Para 2000 testes, gestão 021. Luz Elétrica, reporte a rota. Salvador, Azul 2780, no IBAD, siga. Azul 2780, desça para o nível 050. 050, 2780. Bravo, Xenia, Torre Salvador, ano 8, décimo 9, Xenia. Autorizado, aliado vai falar, pistão 0 a partir da interceptação, o vento 130 graus, 119, Rosário 2733. Muito colado, seu Fortale. Foi Salvador, Papa Rua, mais que Serra Golf, tá. Autorizado no Loki, Papa Rua. Papa Rua, mais que Serra Golf, NH no 0, 2, 1, continua a aproximação, reporte no estéreo. Externo, já estou com mudança de regra, consegui fazer uma falta, faz passo para a direita. Gente, Mike Serra. Já tá na água baixa, mas tem a roupa. Sim, tá. Confere 2733, decolada 19, curve à direita. Reporte para o Itapuã. Confia meu, o curso vai pela direita? Afirma, mas inicialmente à direita devido a tráfego que irá gerar baixo pela para 17. Ativa, então agora está com a direita, vai reportar para o Itapuã, força aérea 2733. Informação de tráfego, cara, da Costeira, você com o circuito da 1-0. 7, mas carro, cara, eu tô falando da 2-1, né?